pelas festas sem parar. Aquela linda cigana a pedir e a dançar. Seu lindo rosto moreno põe corações a vibrar. Mas lá porque é cigana, não se deixa conquistar. Mas lá porque é cigana, não se deixa conquistar. Ela cantava e dançava, lai, lai, lai, lai, para ganhar a esmola, lai, lai, lai, lai. Ela punha os rapazes, lai, lai, lai, lai, todos a sofrer da tola, lai, lai, lai, lai. Ela cantava e dançava, lai, lai, lai, lai, para ganhar a esmola. Antena Web. Acho que mania alguns têm por aí. São como o galo, pica aqui, pica ali. Se os deixassem ficariam muito mais. Fora de casa eles são todos iguais. Nas discotecas arranhas danceterias. No fim do baile é um vê lá se te havias. Queres boleia, dizem eles para elas. Só para ver se dão umas picadelas. Quando não param com suas más intenções, vai logo um chute certeirinho nos balões. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Quando eles querem ir dar umas picadelas, são como galos sempre à procura delas. Usam as manhas que todas sabemos já. Se são casados, a aliança não está lá. Ai, se eu sei que o meu pica por fora, em mim não pica, nunca mais vai logo embora. No pica-pica por lá pode sempre andar. Aqui não há mais nada para picar. Vai pela escada mil a hora aos trambolhões, com um chutinho certeirinho nos balões. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Eles só querem pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. vida. Rádio que só toca sucesso. Vi o mundo virar em meus lençóis. Outra vez não consegui dormir. Vou pra rua só pensar em nós. Sem saber porque eu vivo assim. Pra que ferir um coração que só me quer? Oh, alô. Não há um lugar que eu não possa ir, mas tudo agora é tão confuso. Meu coração está pesado, sem ti eu perdi a razão para viver. Mandei meu coração ir à luta e ele voltou para me contar. Disse que viu meu inimigo e que se parecia comigo. E foi por isso que parti para me ferir. mas estou a pedir uma segunda chance. Estou a gritar com toda a minha voz. Não me dê escolha, dá-me só razão, senão eu vou cometer o mesmo erro outra vez. E se um dia eu te encontrar, quem sabe iremos conversar. Não acredites nas promessas, porque não há promessas que eu cumpra. Então não me des escolha, dá-me razão. Estou a pedir uma segunda chance. Estou a gritar com toda a minha voz. Não me des escolha, dá-me só a razão, senão eu vou cometer o mesmo erro outra vez. Estou a pedir uma segunda chance. Estou a gritar com toda a minha voz. Não me desculpe, dá-me só a razão, senão eu vou cometer o mesmo erro outra vez. sempre uma mensagem. Este dia de alegria, a cantar os parabéns, alguém da tua família. E lá toca o telefone, atende sem saber quem, pois é só mais um amigo que te canta os parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns nesta data tão querida. Parabéns, parabéns, Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, este dia te seja bem festejado. Parabéns, parabéns, e na memória os festejos bem guardados. Parabéns, parabéns, parabéns nesta data tão querida. Parabéns, parabéns, Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, este dia que seja bem festejado. Parabéns, parabéns, e na memória os festejos bem guardados. E na memória os festejos bem guardados. Canal 2. Nada me leva. sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui umas coibinhas, trago aqui umas coibinhas, para amanhã, para o meu jantar, para amanhã, para o meu jantar. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. E a Madeira é um jardim, a Madeira é um jardim. No mundo não há igual, no mundo não há igual. Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe. Venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui umas coibinhas, trago aqui umas coibinhas, para amanhã, para o meu jantar, para amanhã, para o meu jantar. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai. Canal 2 da Antena Web. Ai que saudades eu tenho da minha terra, ai que saudades eu tenho do meu país. Tem mais encanto e beleza sem ter fim. Meu Portugal até parece um jardim. Tem mais encanto e beleza aquela serra. Não esquecerei e voltarei à minha terra. Estou distante lá longe noutro país, mas não esqueço, não esqueço minha raiz. Ai que saudades das romarias de verão, ai que saudades, coisa que eu não esqueço não. Ai que saudades da mulher com mais beleza, que eu deixei na minha aldeia portuguesa. Oh portuguesa, mulher tão linda, ai portuguesa, como tu não vi ainda. A portuguesa, que beleza tem, se não for minha não serás de mais ninguém. Oh portuguesa, mulher tão linda, ai portuguesa, como tu não vi ainda. A portuguesa, que beleza tem, se não for minha, não serás de mais ninguém. Ai que saudades eu tenho lá do cantinho, ai que saudades de um bom pão ou de um bom vinho. Nas romarias que toda a gente apregoa, e da sardinha quentinha a pingar na broa. Saudade louca essa vai sempre ficando,

bem e tua hora chegou. De novo aqui estou.